aumenta o microfone, manda mais retorno aí. Se quiser ficar parado, vai pra casa pra dormir. Sente a batida, a rima contamina. O som que te aquece, vem os mano, vem as mina. Aumenta o microfone, manda mais retorno aí. Se quiser ficar parado, vai pra casa pra dormir. Então aumenta o microfone, que é tudo no meu nome. The Soul que rola o som, aquele que me envolve. Na balada com os amigos, isso é mó satisfação. Curtir um rap original, que é só pra quem tem o dom. Então sente a batida, curte a adrenalina. Momentos como esse não se vive todo dia. A rapa se preparou pra estar hoje aqui. Isso é festa, dá um time, se não curte vai dormir. Tem que querer curtir, tem que querer zoar. Tem que querer sorrir, tem que saber chegar. Fazer um brinde aos problemas, esquecer o amanhã. Nem que por hoje apenas, sem treta, só paz e amor. Só não vale estressar, se não é o seu fim. Quantos não gostam de rap ou não gostam de mim? Maluco, esquece as tretas, que é só mandar aquela breja. Retoca a maquiagem na trilha do sabotagem. Aí, não sou puritana, nem me faço de santa, mas meus valores são meus. Só amo quem me ama, só que amores vêm e vão. Amigos são pra sempre, o contexto é perfeito, a vida ensina a gente. Tamo junto e misturado, a ideia é essa aqui. É o de origem num convite a quem quer curtir. Num beat que estralha, arrepia a cabeleira pra acabar com a zica e agitar a rap inteira. É na balada, no carro, no chuveiro, na feira. Pros malucos da calça larga, pra curar a bebedeira, pra espantar o estresse, aproximar o coração, chegar com a mina firmeza ou pra colar pros negão. Deixar os caras chegar, se for pra vir e somar, curtir e sumariar. Chega pra gente dançar, ouvir o safari rimar e os males espantar. Com a rapa toda reunida, sem esquecer o neguinho da minha vida. A noite tá muito louca, vibe queima a roupa. Mão pra cima, senti o clima, som aquecendo e batendo forte, mania feminina. No só compasso, mesma pegada, eu quero ver quem fica de bobeira e marcação nessa parada. Senti a batida, a rima contamina. O som que te aquece, vem os mano, vem as mina. Aumenta o microfone, manda mais retorno aí. Se quiser ficar parado, vai pra casa pra dormir. Senti a batida, a rima contamina. O som que te aquece, vem os mano, vem as mina. Aumenta o microfone, manda mais retorno aí. Se quiser ficar parado, vai pra casa pra dormir. Vai devagar e com calma pra não se atrapalhar. Se o momento é propício, tem que saber chegar. Saiba que o mais importante é a vibe, é o clima. Escolha bem as palavras pra não perder essa mina. Se ela sorriu quando olhou, você se arrepiou. Se ela é a mina que te encanta, aquela que tu sonhou. Não tem mistério, não tem truque, nem segredo. É só chegar, se a sintonia é perfeita, chama ela pra dançar. Agora a mina me diz que não se sente feliz quando o cara te olha como se fosse atriz do filme da passarela. Te trata como aquela que vai fazer dessa noite de todas a mais bela. Então relaxa e libera, se ele tiver o respeito. Um maluco de conceito, pra tudo sai direito. Ei mano, diz que é mentira, quando ela passa cê pira. Como ela dança, ela gira, cê chama, ela não vira. Não olha, não te dá bola, nem liga como te enrola. Mas se chegar com respeito, moral você desenrola. Quem sabe até uma dança, a noite é só uma criança. Curte o momento sem pressa, beija na sua responsa. E no final da balada, quero um dog, mais nada. Tirar o cochilo na boa, que amanhã não perdoa. Ter que trampar logo mais, ainda não sou patroa. O estilo é vagabundo, só que ninguém tá à toa. Senti a batida, a rima contamina. O som que te aquece, vem os mano, vem as mina. Aumenta o microfone, manda mais retorno aí. Se quiser ficar parado, vai pra casa pra dormir. Senti a batida, a rima contamina. O som que te aquece, vem os mano, vem as mina. Aumenta o microfone, manda mais retorno aí. Se quiser ficar parado, vai pra casa pra dormir.